and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Maravilhosos dessa internet de meu Deus, estamos aqui para mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? E hoje a gente vai falar aqui sobre putaria. Não só sobre putaria, mas sobre filmes que tem como a temática central sexo, são mais românticos, essa coisa legal pra agitar esse novembro de vocês que deve estar quente se só um caralho. Então, para compor esta mesa linda, dessa bancada fantástica e fabulosa, o meu co-host Miotti se apresenta agora. E aí, galera, não é uma putaria de filme pornô, tá? Já explicando porque às vezes pode achar isso, né? De jeito nenhum. Seria mais coisa sensual, mais erótica, né? Essas coisas assim. Mas tem nada de pornografia aqui, não. Só estou sem camisa aqui e coçando meu umbigo. Já é erótico o suficiente para mim, Miotti. Agora, para os nossos ilustres convidados, apresentem-se, convidados. Aqui é o Maia, do Crazy Cast, 26 anos, e é só um dedinho mindinho, aquela besteirinha. Olá, gente, eu sou a Xana Chanchada, tava meio morta, meio sumida, vocês me conhecem do Pauta Livre News, ex-noiva do Tourinho, e não vou falar minha idade, porque eu sou menor de idade e acho que não é certo eu falar de putaria no podcast. Estamos quebrando todas as regras aqui hoje. Como vocês podem ter notado, nossos convidados são mais do que escolhidos a dedo para esse programa. Então vamos todo mundo vestir algo mais confortável e começar a zoeira. E era pra ser vestida? Adorei, já veio pelado. Você está nua? Léo, você já me viu na cama, você sabe que eu tô nua. Não entrega. Quais são as regras desse jogo bonito que premia tanta gente, Miotti? São quatro blocos de perguntas, seis perguntas por bloco e três para cada concorrente. Pergunta fácil ganha 10 pontos, média 20 e a difícil 30. É uma pergunta para cada concorrente por vez. Acertando, ganha os pontos. Errando, perde 3 pontos. Se o concorrente da vez não souber e o oponente quiser responder, ele acertando, ganha metade dos pontos. E se errar, perde 5. Restam dúvidas? Eu fiquei confusa. Eu vou perder essa porra mesmo, tá de boa. É só responder as perguntas. E os prêmios desse programa. O perdedor vai ganhar ingressos para cinema e um baralho do filme Vovô Sem Vergonha. O vencedor vai ganhar os mesmos ingressos para o cinema, uma camiseta da Fiction Corporation, um DVD do filme Missão Marte e um jogo de batalha naval do G.I. Joe. Porra, maneiro, hein? Um prêmio super feminino, adorei. Vamos lá começar logo essa putaria que tá quente aqui. Vamos lá agora. agora para o primeiro bloco, assuntos gerais. Uma pergunta fácil, valendo 10 pontos. Maia, quanto tempo dura um orgasmo feminino em média? Porra. O quê? 2 minutos? Xana, quer tentar? Eu acho que é 1 minuto, bora lá. E Yasmin? Então os dois broxaram. Ah, de mulher eu não vou entender, né? Então... Um orgasmo feminino dura em média 20 segundos apenas. Ah. Depende da mulher, né? Em média... Vamos lá, agora é uma fácil pra Xana também, valendo 10 pontos. Quem faz mais sexo, homens ou mulheres? Homens, obviamente. Yoti? Tá errado. São as rachas. São. De acordo com a pesquisa que eu achei na internet, ou seja, veracidade dela não é confirmada, mulheres fazem 17% de sexo a mais do que os homens. Mas isso é lógico, gente. Digamos assim, o Maia vai pra balada, chega pra mulher e fala: quero transar com você. A mulher vai dar um tapa na cara dele. Se a mulher chega pro Maia e fala: quero transar com você, vai transar na mesma hora. Olá, pergunta nível médio para o Maia. O que conhecemos hoje como vibrador foi concebido no século XIX. Naquela época, qual era a sua função original? Porra... Eu tenho um palpite, mas é foda, né? Já tô com menos 3. Pra massagem. Yasmin? Não, Xana? Eu não sei, tem um filme que fala disso. Eu acho que era pra ajudar as mulheres que eram atestadas como esquizofrênicas. É algo assim? Não, não, não é, né? Porra, ficava cutucando o rabo da mulher até ela voltar. Gente, uma loucura, mas quando a gente tá louca, não tem coisa melhor do que cutucar o rabo, filho. É verdade. E aí, Yasmin? Gente, é quase isso. Quase, muito quase. No frigir dos ovos, realmente foi concebido para reduzir uma doença psicológica, mas não é esquizofrenia, é a histeria. Realmente a pessoa tava louca. Sim, tem um filme babado, confundi os babados. Xana, pergunta média também. Quantos espermatozoides de um homem saudável caberia em uma colher de chá? Gente, essa é a pergunta média. deixa eu ver aqui. Gente, bochecha. E coloca na colherzinha. Então, gente, eu não sei. Eu acho que... Bora lá, uns... 5 mil. Nada disso, Maia. Quer arriscar? Porra, né? Porra. Tem que ser um vem cá. Porra, cara, não sei. Não vou arriscar, não. Não sei. Qual é a resposta certa, Yasmin? São 300 milhões. Caralho. Muitos espermatozoides. Eu queria só dizer que a intenção realmente é premiar os ouvintes. Mas por que não fazer vocês se humilharem durante o processo? Quantos cabem na boca, aí a gente saberia responder, fia. Por que vocês não fazem uma pergunta? Quantas piranhas tem num baile funk, alguma coisa assim pra ajudar a gente? Vamos lá agora para as perguntas difíceis, valendo 30 pontos, Maia. Quem foi a atriz principal no documentário World's Biggest Gangbang, onde uma jovem trepou com 10 homens e fez relação 253 vezes durante um período de 10 horas? Caralho. Você como amante do pornô? Não, até que não. Quem é amante disso é o garrafa, cara. Eu só vejo caseira. Eu gosto, sabe como é que é? Quando tu pega aquela bunda assim, cheia de espinha, aquela coisa natural, entendeu? Oh, que delícia. Aquela estria, sabe qual é? Uma celulite que tu apoia assim um dedo, sabe? Igual uma bola de boliche. Eu não sei, cara. Eu vou passar pra Xana. Ai, meu Deus. Eu não lembro se o nome da mulher era Isabelle ou Annabelle. Vou chutar no Annabelle. Yasmin? Tá, tipo, certo. Ela só não falou o sobrenome. Ai, gente, não, calma, né? Não sei, Miotti, tu tá muito confuso. Ah, eu acho que vale, sim. Acertei? Sim! É, então, o primeiro nome é certo, pô, tem problema também. O nome é realmente Annabelle Chang. Então pronto, como ela já acertou só a metade dos pontos... Isso. Então tá sucesso. Porra, pelo menos pontuou, né? Já o Maia, bichinho. Pô, eu achei que ia ser mais fácil essas perguntas aí, hein? Vem cá, Maia, vem cá pra ter um carinho em você. Vamos agora com a última pergunta do primeiro bloco de assuntos gerais. Outra pergunta difícil pra Xana. Em quanto tempo, em média, passamos nos beijando durante toda a nossa vida em semanas? Peraí, vocês se beijaram? Não. Eu também fiquei confusa. Eu virei sapatão e não sabia. É, porque a Yasmin falou um velcro foda, né? Todo mundo sabe dessa porra. Passado! Passado do pretérito mais que perfeito. Gente, não sei, quanto tempo a gente passa se beijando durante a nossa vida toda? Em semanas. Não quero em dia, não quero em hora, não quero em ano. Eu quero em semanas. Ai, gente, pera lá. É, vai ter que chutar o babado. Então, acho que, bora lá. 50 semanas. Tem gente que nem beija. Eu não beijo, não. Eu só faço um babado. Bola gato. É, só um bola gatinho, um chupapetinho. Só isso. Beijar é coisa do passado, gente. Moda agora é? É namorar pelado, né? Então, bora lá. Eu vou chutar nas 50 semanas. Que, né, é difícil, né? Na verdade, é uma coisa pra imortal, né? Pergunta pra Monique Evans. Vou chutar nos 50. Então chute também aí, Maia, porque a resposta tá errada. É pra mais ou é pra menos? Você quer muito também, né? Então eu vou no número cabalístico, vou no 124. Caraca! Acertei, mentira! Também está errado, porra. Ah, porra. São só duas semanas, gente, calma. Duas semanas? Se ficar direto, gente, só duas semanas. Não. Essa pergunta aí foi errada. Como assim se ficar direto? O tanto você beija na vida inteira. Você ficar sem parar de beijar. Porra, mas eu sou gostoso, cara. Já viu quanto que eu beijo? É em média, porra. Gente, mas o Maia deve beijar pra caralho. Não sei, né? Isso aí a gente vai ter que atestar, né? Então... Quando você tem um pau pequeno, você tem que ser bom de preliminar. Porra, eu sou o rei do preliminar, mano. Porra, mas existe mais na preliminar do que só ficar grudando língua com língua, cara. Beijar o corpo inteiro. Ah. É aquela sedução, sabe qual é? Não, quer saber não. Eu quero saber. Então vamos agora para o final desse primeiro bloco, Miotti. Qual é o resultado da nossa pontuação? Então, no momento, o Maia tem menos 11. Sucesso. E a Xana tem menos 4. Olha só. Eu acho que esse vai ser um programa muito divertido. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Agora iniciando o nosso segundo bloco, que é o bloco de filmes sobre putaria, ou com putaria. De novo, não são filmes pornôs, hein? Então vamos lá para as perguntas fáceis, valendo 10 pontos, Maia. Quem é o ator principal de Boogie Nights? Porra, só filme que eu nunca ouvi falar na vida. Caralho, tá muito foda isso pra gente. Esse é facílimo, gente. Ai, gente. Porra, tu sabe que eu sou carioca, eu sou meio malandro, eu sou meio bandido, vou começar a roubar nessa porra. Vai roubar cacete, mas vai que isso é Google não, hein? Eu não sei, vou passar, não ó, conheço. Xana. Mark Wahlberg. E a Yasmin? Din, din, din! Sucesso total! Como é que escreve Boogie Nights, hein? Então vamos lá, Xana valendo 10 pontos. Quem é o ator principal do filme Calígula? Ai, cacete, peraí. Calígula, Calígula, Calígula. McDowell, McDowell. Ai, ai, cacete, eu não vou lembrar. Malcolm McDowell. Yasmin? Lembrou. Filme de putaria, né, gente? Tem a cena dos anões, tem os babados. Não tem como não saber. Pergunta nível médio para o Maia. Eu vou falar uma sinopse do filme e você vai falar o nome do filme. O filme narra, de trás pra frente, a história de uma vingança. A primeira sequência mostra dois amigos desesperados, saindo pelo submundo de Paris à procura do homem que teria estuprado e espancado a atual namorada de Marcos e ex-namorada de Pierre. Em seguida, a narrativa volta passo a passo no tempo para mostrar como Marcos e Pierre descobriram o nome do autor do crime, recuando até o próprio estupro e os eventos que antecederam. Que filme é esse? Porra, eu só vou em Paris no final do ano, gente. Tá. tá foda. Isso daí é um nível médio, né? Nível médio. Porra! Eu sabia que ia passar uma vergonha se eu viesse gravar essa porra. Vocês não fazem uma pergunta da Sharon Stone lá, porra, cruzando as pernas, uma parada que a gente sabe, porra. Vai responder ou não? Não faço ideia, porra. E aí, Xana? Eu acho que o único filme, assim, que eu lembro, que tem estupro, que é bem pesado, possivelmente é o Irreversível, com a Mônica Bellucci. Yasmin? É. E a Jimmy tá passando a cola pra Xana. É que eu tô gravando no colo do Miote. Se o Calaveira tivesse aqui, eu ia tá ganhando também, só horrorosa. Vamos lá, Xana, do mesmo jeito pra você agora. Bill Harford é casado com a curadora de arte Alice. Ambos vivem o casamento perfeito, até que logo após uma festa, Alice confessa que sentiu atração por outro homem no passado e que seria capaz de largar Bill e sua filha por ele. A confissão desnorteia Bill, que sai pelas ruas de Nova York assombrado com a imagem da mulher nos braços de outro. Que filme é esse? De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Caralho, a Xana sabe tudo. Gente, caralho, né, gente. Que é isso? Tô impressionado. Vamos lá, Maia. Agora uma difícil pra ti. Só tá vindo fácil. Quais desses filmes tem a participação de Davi Cardoso? A Mulher Fatal, Sedução, 19 Mulheres e um Homem, As Sete Vampiras, As Seis Mulheres de Adão, Filhos e Amantes, Corpo e Alma de Mulher. Ó, se eu fosse chutar, que tem nome de cara de filme brasileiro, As Seis Mulheres de Adão, Sedução, e eu já esqueci a porra toda. Eu vou no Corpo e Alma de Mulher, porque eu esqueci o resto. Nessas três aí. Quer tentar, Xana? Não, vou. É muita coisa, gente. Muita informação. É foda. Gente, o Maia foi o melhor chute dele até agora. Ele só esqueceu A Mulher Fatal e 19 Mulheres e um Homem. Porra, é porque você tem que mandar escrito, caralho. Como é que eu vou lembrar disso tudo? Vamos lá, Xana. Mesma coisa. Qual desses filmes tem a participação de Nicole Puzzi? Não sei se é assim que fala. Nicole Puzzi, gente. Respeita as amigas. Foi mal. Ignorante. Chama ela de rachada horrorosa, chama. Rachada horrorosa. Vamos lá. Volúpia ao Prazer, O Homem de Itu, Ariela, Damas do Prazer ou O Prisioneiro do Sexo? Bora lá. Ariela, O Prisioneiro do Sexo. Ai, gente, tá falando um sapinho aí que tá me atrapalhando. Tem um grilo no fundo. É um pôr do grilo aqui em casa, é a pôr do grilo. Eu tô começando a confundir com os filmes do Maia. Ariela, Prisioneiro do Sexo. Seis Mulheres de Adão. Damas do Prazer. Ai, gente. Só seis pode... Mulheres. Seis Mulheres de Adão. Mulheres de Adão. Ai, gente, não. O Prisioneiro do Sexo, Ariela, Volúpia ao Prazer e... Ai, gente, Damas do Prazer também tem. As Sete Vampiras foi na minha ou foi na do Maia? Vamos lá, Damas do Prazer, Ariela, e Convite ao Prazer e Volúpia ao Prazer. Tudo que tiver prazer é com a raça. Ai, gente, teve uma hora que ele acertou tudo. Ela, perdão, desculpa, Xana. Não, tá tudo bem. Yasmin, tá a resposta certa? Tá, a resposta certa. Depois foi com prazer. Ela acerta tudo, maluco. Então vamos lá, depois desse segundo bloco, eu acho que o pinto do Maia entrou pra dentro. Porra, entrou mesmo. Não tem nem condição, tá muito negativo. Vou dar umas pontinhas pro Maia. Então, o Maia tem menos 14 e a Xana tem 71. Oh, caralho! Não tem aquele ditado que fala que quem dá cu dá sorte? Essa é só aí, mano. Mas nem sempre rola, né, Maia? Porque, né? Nem sei quem dá cu tem sorte. Né, nem. Ai, nossa, foda. I'm gonna take you to paradise. Hey, hey, my, my, look at me. You got me feeling free. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Chegamos no momento do bloco das trilhas sonoras. Porra, eu me fudi. Não vai ser fácil, médio, difícil, não tem nada disso. Não botei nível, não. A primeira vai ser só o nome do filme e o compositor. A segunda vai ser o nome do filme, o nome da música e o compositor ou quem tá cantando. A última também vai ser o nome do filme, nome da música e quem tá cantando ou o compositor. Aqui não passa e você pode chutar à vontade, tá? Que você não perde os pontos. O primeiro, que só tem dois, cada um vale 15, tá? O nome do filme, o nome do compositor ou de quem tá cantando. Então, primeira música pro Maia, 40 segundos, tá? Maia? Eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia. Eu tava esperando uma parada assim mais caliente, sabe qual é o Henrique Iglesias? Essa daí, pô, isso daí é o quê? É o filme do Tim Burton, essa porra? Caralho, quem é que fode ouvindo uma porra dessa? A Sharon Stone, meu amor. Instinto Selvagem é a música do Jerry Goldsmith. Porra, e eu falei da Sharon Stone agora há pouco, hein? Tá puta vendo? Que pariu. Vamos lá, Xana, sua música. Espero que seja a Gretchen cantando, viu? Porque tá foda. Skinny Love, que é do Bon Iver, mas eu não vou saber de que filme vai ser. Só sabe quem tá cantando. É o Bon Iver, é o Skinny Love, mas... Ai, meu Deus. É do Grey's Anatomy. Então, Yasmin? 15 pontos aí. 15 pontos aí, acertou pelo menos um. O filme é Os Sonhadores. Ai, gente, próxima música, Maia. And so it is just like you said, it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shorter story. E aí? É James Blunt, essa porra? Cara, eu conheço essa música, cara. Gente, eu não admito, tocou em todo canto essa porra dessa música. Tocou até em novela da Globo, cara. Mas eu esqueço, eu sou péssimo com o nome de música. Caraca, a garrafa vai me matar. Sabe o nome do filme? Não sei, eu não vejo comédia romântica assim. Ah, a Xana vai ganhar essa porra, vai. Passa pra Xana aí. Não, aqui pode. Não passa não. Yasmin, resposta? Close. Quem é que canta? É o Damien Rice. Aí eu falei James Blunt. E o nome da música é The Blower's Daughter. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Próxima música, Xana. Não sei quem que tá cantando, não sei quem que tá gritando, na verdade. Nossa, é só um espírita, né? É. O Chico Xavier, né? O filme. Caraca. Mentira, mas eu vou chutar na Telas Vermelhas. Não sei. E aí, Yasmin? Não, não, não. Resposta correta é O Último Tango em Paris. Gato Beberibe, Gato Barbieri. Esse negócio de francês, né? Comigo não. Olha, agora a última pra cada um. É preciso ganhar em ponto, viu? Por favor. Não é possível. Mano, a face. E cafona do jeito que tu gosta. Vamos lá. Tirando minha roupa aqui, tô no pino. Qual é? Joe Cocker. Ok. Não, que é bom ou ruim, só que aí. Ok, continua. O nome da música é... eu sei, essa daí é velha pra caralho. Da tua época, miote. Porra. Não, não é também. O filme eu não vou lembrar. Muitas poetas sim, vai lá. O filme eu não vou lembrar. O nome da música também não. É You Can Live Alguma Porra. Eu já usei essa música como trilha sonora no Crazy Cat. Eu não lembro. Não lembro, não lembro. Ah, 10 pontos, né? Não, 10 pontos ele ganhou, isso. O filme é 9 Semanas e Meia de Amor. Ou 9 Meias Semanas de Amor. Realmente é do Joe Cocker. E o nome da música não é You Can Live Alguma Porra. É You Can Live Your Head On. Achando a última música então do bloco. Essa é mole, hein, também. Então eu não vou gostar. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still she's on her knees and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Oh, so don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping. E aí? Ai, é... Não vou saber, gente. Desculpa. Não acredito. Tá com cara de música do filme do Scooby-Doo, porra. Tá com cara do Scooby-Doo. Scooby-Doo, filme. Deputaria, tu acha que não rolava zoofilia ali? Afirmaria. Não vou lembrar, gente. Desculpa, não dá. Pode chutar o filme? Pode. Bora ver. Algum filme de putaria. E tocasse uma música do Scooby-Doo. Ai, gente, bora lá. Três formas de amar. Pronto, gente, chutei. Fala, Yasmin. Qual a resposta certa, Yasmin? Esse filme é representando a putaria adolescente. Harry Potter. Não. Ai, não é Harry Potter XXX. É Eurotrip. O nome da banda é Banda Lustra. E o nome da música é Scotty Doesn't Know. In the snow, life is so hard. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. E com isso, nós fechamos o nosso terceiro bloco de trilhas sonoras. Faltando apenas o bloco da pergunta surpresa. Qual o placar, Miotti? Olha, o Mai deu uma melhorada, hein? Tá agora com menos 4. Oh, aí sim, hein? E a Xana está com 86. Falta pouco. Falta pouco, com só mais um bloco pela frente, que é a pergunta surpresa. Isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube, viu? Como é que funciona essa pequena zoeira do Quem Quer Ser Um Dinossauro? Eu vou lançar no ar uma pergunta pros dois e os dois respondem em chats separados para o Miotti no Skype. Os dois são obrigados a responder. Quem acertar ganha 50 pontos. Quem errar perde 25. A Xana ganhou. Mas participa só pra dar continuidade ao programa. Vamos lá. Pode responder no ouvido do Miotti? Essa é super fácil. Com quantos anos eu e o Miotti perdemos a virgindade? Não foi junto não, tá, gente? É, não foi junto. Porque o Miotti perdeu em 1900. Vamos se fuder também, pô. Olá, Yasmin. O Maia falou que você perdeu com 15. Nossa! E eu perdi com 17. A Xana falou que eu perdi com 20 e que você ainda é virgem. Ai, gente, que fofo! De ouvido! Cala a tua boca! Uma racinha tão fofa desse jeito, né? Pra casar, né, gente? É pra casar ou é pra adotar, entendeu? Ah, adorei! Isso daí já chupou mais do que eu e o Miotti junto, mano. Vocês estão de sacanagem. Vai fazer isso, não tira a virgindade de ninguém. Cala a sua boca. Ai, mais. E aí, Yasmin, qual a resposta exata? Gente, os dois erraram. Eu não sou uma ninfeta que nem o Maia falou, nem eu o ia chutar, ó. Eu ia chutar 13. Nossa. Isso aí é da Paraíba, sabe como é que é? O pessoal começou aí cedo. A mulher tem aquele fogo nas ventas. E o Miotti também não é tão pudico assim também, não. Nem tão safadinho. Eu e o Miotti, nós perdemos a virgindade com a mesma idade aos 19 anos. E foi sem camisinha, né? Que tu é alérgica, que eu tô sabendo. Por isso que tu colava aquele velcro. Porra, eu tô aqui pra explorar. E com isso, a gente termina o programa com qual placar? O Maia terminou com menos 29. Ah. Porra. E a Xana terminou com 61. Aí, quase um 69. Então, Xana, meus parabéns. Você é a ganhadora total e absoluta. Ainda bem, porque eu não vou ter que mandar coisa pra Irlanda. Isso foi manipulado. E o baralho do vovô sem vergonha? Ah, eu mando pra mãe dele e depois ele se vira lá. Você ganhou ingressos para o cinema, uma camisa da Fiction Corporation, DVD de filme e um jogo de batalha naval. O espaço é seu, rainha vencedora. Gente, quem quiser, eu tô vendendo todos os prêmios, viu? Menos a blusa da Fiction Corporation. Queria agradecer o Maia, né, por ter sido, não ter sido bom no jogo. Ter sido horrível. Mas foi babado. Gostei. Algum jabá a mais? Falar do Pauta Livre, sim ou não? Eu não tô quase participando do Pauta Livre, mas escutem. Os meninos estão se esforçando. Um dia a gente vai ganhar fama e vai fazer nosso programa de TV. E a Torinho vai ser a nova Hebe Camargo do Brasil. Ah, eu acho ótimo. E tu, Maia, que jogar tão bem? Bom. Foi dessa vez. Deixa aí o seu jabá, meu filho. Eu queria falar que tudo no Brasil é aquela parada, né? Eu perturbei tanto, tanto, tanto que tô aqui pra participar. E se o Calaveira estivesse aqui, ia ser diferente. E vocês podem me encontrar lá no Crazy Cast, que tá parado há uns 3 meses por falta de gravação. Mas tem uns programas lá antigos e essa parada aí. Então vamos ficando por aqui, finalizar essa noite sensual no orgasmo culminante da vencedora desse programa, Xana Chançada, em cima do Maia do Crazy Cast. Foi uma boa imagem. É, com certeza. Porra. Um beijo para todos vocês, ouvintes. Se liguem no próximo episódio, que vai ser sobre... Natal e férias. É, junta tudo na mesma coisa, amarra e solta aí pro Papai Noel. Um beijo, tchau e até a próxima. Ah. No.